Amor de adolescente. Primeira vez que eu senti o coração bater sem parar, era você sorrindo pra mim, e o tempo inteiro parecia voar. No meio da escola, no olhar discreto, o mundo girava, mas tudo era certo. Um bilhete escondido, um beijo roubado, o amor mais sincero, puro e apertado. É amor de adolescente, intenso e inocente, que marca pra sempre, mesmo que o tempo passe, a gente sente. É amor de adolescente, explode de repente, é fogo que aquece e no coração pra sempre permanece. Lembro da nossa primeira canção, que tocava na rádio e virava emoção. De mãos dadas sonhando, sem medo do mundo, só dando um salto. É amor de adolescente, intenso e inocente, que marca pra sempre, mesmo que o tempo passe, a gente sente. É amor de adolescente, explode de repente, é fogo que aquece e no coração pra sempre permanece.